Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna. Estamos cá para destruir com essas coisinhas nhenhenhé. Hoje tá sem decoreba, você percebeu, né? Cara, mas... Eu tô testando fazer abertura sem decorar. É? Quando você não bebe porra nenhuma, aí seu cérebro funciona. Exatamente. E hoje, como vocês perceberam, sem em momento barulho. Algum vocês ouviram aquele plim-plim da gente. É só você botar a sua mão numa lata gelada e o seu Alzheimer já se manifesta. É verdade. E bom que eu não vou falar besteiras como assim, o único mote, não é, que um mote é desgraçar com todas essas coisinhas e tal. Enfim, se você está por cá, você já sabe muito bem o que é que vai ser feito nesse podcast. E estamos cá novamente, eu que sou o Alexandre Moreira, juntamente com o meu capataz Walter Rezende. Walter Rezende, esse admirador da cultura brasileira, das modernidades, principalmente das coisas que se importa, das que culturas merda. Vindas de outros países. Eu diria, Alexandre, que desde que nascemos, nós somos obrigados a conviver com a ciclicidade, né, nas nossas vidas. Afinal, que hoje é moda, mais cedo ou mais tarde, vai estar aí numa lata de lixo. Isso aconteceu ali com as polainas nos anos 80, sim, com o grunge nos anos 90, a porra do Orkut nos anos 00. Exato. Né? Quem imaginava que o Orkut ia acabar? Porque aquilo virou uma coqueluche, uma febre. Virou, quem? Aquela bosta, ninguém saía daquela merda. Era, cara, brega, dar com pau. Não que o Facebook não tenha seguido o mesmo caminho. Facebook é outro lixo. É. Tão brega quanto o Orkut. Exatamente. Eu acho que a gente tem que resgatar o Orkut, que é menos brega. Isso, vai virar Orkut, né? Orkut. Vamos começar a cultuar o Orkut. E muitas coisas agora, na década de 10, já sumiram, né? E vão... Sim. Sim, sim. E vão pro caralho também. Teoricamente, a coisa é mais rápida, né? Tempo cultural acelerado se chama na comunicação, né? Então a coisa vem... As pessoas são ávidas, né? Igual cantor de funk, né? Vem, faz sucesso, toma um tiro em cima do palco, pronto, ninguém mais ouve falar quem é. Uma coisa que incomoda demais hoje, mas eu achei ótimo, é ficar ouvindo música alta no celular. Todo lugar. Acabou isso aí? Não, continua. Tá. Incomoda. Mas é muito melhor do que música alta num aparelho gigante. Puta, é verdade. Que incomoda um quarteirão inteiro. Faz sentido. Eu espero que essa onda continue por muito tempo. É que o que eu tenho de vizinho brega, amigão. Você não anda de ônibus, maldito, pra você ver o filho da puta ouvindo funk no iPhone dele. E, Alexandre, já falamos aqui no episódio de número 10... sobre a onda gourmet, né? Que assola o país. Tudo é gourmet, tudo, né? Tudo tá gourmetizado. E já também virou motivo de piada, né? Tá aí também, a Madafoca. Todo mundo já achincalha, né? Exatamente. O Porta dos Fundos, esse negócio de onda gourmet pode estar com os dias contados, porque já virou motivo de piada. É ração de cachorro gourmet, gente. Tem isso, tem, gente. Tem. Puta que pariu. No Porta dos Fundos, que tem a pistola gourmetizadora... Não. Ou é do Madafoca? Não sei se nenhum deles, talvez tenha o raio gourmetizador. É, o raio gourmetizador. Raio gourmetizador. Acho que o nome é esse mesmo, é raio gourmetizador, não é de nenhum deles. Não sei de onde apareceu isso, é uma pistola que você transforma qualquer porcaria numa coisa gourmet. Cara, tem os truck foods, né? Sim. São caminhões que viraram moda lá. Onde eu trabalho, vez ou outra, aparece um truck food na garagem. No país inteiro, hoje é moda os truck foods, né? Não sei até quando. Mas enfim, apareceu esses dias lá no meu trabalho uma carrocinha food de vender café. Uma carroça... Vender café? Vender café gourmet. Café gourmet. Café gourmet. Porque aqui em São Paulo, se você desce de uma estação do metrô, do trem, ou até nos pontos de ônibus, e principalmente perto de grandes obras, sim, bomba demais umas barraquinhas que vendem café também. Mas ali, na garrafa térmica, sim, meio suja. Sim, são as caixas de papelão food. Isso, né? Caixa de papelão food. Que sujeito monta ali uma caixa de papelão, isso, e vende seu bolo de fubá. Bolo de fubá. E seu café com leite. E o café com leite na garrafa térmica velha. Isso. É toda suja. Chega. Aí quando acaba... Bom, pra fica... bombar o café. Quando acaba o café, faz isso. É. Mas o café que o cara tava vendendo lá era um café gourmet. Arauto. É, chegou lá com uma carrocinha. Ah, esse aqui foi o Anu que comeu e cagou e a gente fez café. Exato. Transada, saca? Bacana. Um esquema bacana, o negócio lá montou lá. Ele vendia um café. Tinha uns mini coadores, assim, que ele fazia na hora e tal. Botava cada xícara, levava um coador. O negócio era foda. É. Só que eu acho que não deu certo. Dificilmente eu vi alguém ali gastando R$12 pra tomar um café. Inclusive, quem pegava era zoado, então. Trouxe. Você deu um tiro com a pistola gourmet, com raio gourmetizador. E ainda comeu café misturado com bosta de anu. Enfim, rolou isso lá e tal. Eu não, acho que não deu muito certo. Você precisava de ver a cara do malandro que ele ficava do lá. Do vendedor do café. Ele fica puta, ele jogando que ele Candy Crush. Ele teve uma foda. Eu tive uma ideia, um pega-trouxa aqui que não acredita. Vou vender nas empresas. Café de 1,50, vou vender por 12. Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, amigão, eu vou pegar a garrafa térmica que tem lá no meu setor, vou trazer aqui e vou deixar em cima desse seu carrinho, só pra você não ficar tão sozinho. Que aí quando a galera for pegar o café de graça que é oferecido, pra você não ficar tão sozinho, você pode conversar com essas pessoas. Porque aqui. Tá aí, olha, você que tá querendo abrir o seu próprio negócio, seu carrinho de seja lá que diabo for, se tem uma coisa que você não pode fazer, premissa básica da aula de marketing no Sebrae, você não pode querer vender um negócio que as pessoas têm acesso gratuito nas empresas, concorda? É verdade. Não dá? É verdade. Não, é impossível? Não faz sentido. É, cara. Cara, eu acho que... Eu... Vender areia na praia? Vou vender areia na praia? Eu acho que o primeiro truck food que reinou no Brasil, acho que foram as variantes que vendiam pamonha. Sim, isso é no começo do século passado. Então, Alexandre, com toda essa onda gourmet que assola o país, o mais novo hype de todas as capitais brasileiras é a paleta mexicana. Ai, garifa! Cara, tá aí algo que eu adoraria falar nesse podcast. As malditas paletas mexicanas. Eu não sei qual é a profusão que isso atingiu em outras cidades aí do interior do Brasil. E a gente sabe que a gente tem ouvintes em todos os cantos desse inferno. No Brasil e no mundo. Os ouvintes de que estão de fora que talvez não saibam do que a gente vai falar nessa edição. Principalmente os do México. Principalmente os do México. Mas se vocês estivessem aqui, meu amigo, vocês iam ver. Paletas mexicanas. Pra todo canto. Exato. Eu acho que isso aí não deve ter um ano. Tem de uns meses pra cá, todo mundo foi assolado por essa onda de choque gastronômica aí que se chama paleta mexicana. Eu vou explicar mais ou menos o que é pra quem não sabe. Sim. Mas eu tenho certeza que você vai matar de cara, meu amigo. É o seguinte, uma paleta mexicana nada mais é que um picolé com um palito ali. E detalhe. Se gasta muito pouco com a embalagem dele, porque é um plástico transparente, porque eles querem mostrar ali que é um picolé. Aquele picolé que você faria na sua casa. Alexandre, eu nunca provei uma paleta mexicana. É só um picolé? Não tem só mais, um picolé. Não tem mais nada, porque eu falar que tem recheio, não, tem não, pedaço não, não, de é o picolé com recheio. Uh-huh. Existem essas com recheio, existem sem recheio. Tem uma gama gigantesca de sabores. Sei lá, tem chocolate recheado com leite condensado. Você já provou. Qual foi a sua experiência em testar uma paleta mexicana? Beleza, vamos lá. Alexandre está lá e aquele zum, zum, zum na empresa. Porque tinha uma carrocinha. Tem uma paleteria ali no mercado ali na frente. Você já experimentou? No todo mercado mundo, francês. No mercado francês. Todo mundo falando e eu... E as pessoas vêm assim, enchem a boca pra falar, paleta, né? Paleta mexicana. Eu lambi na paleta mexicana. Ai, ai, ai, ai, ai. Pá, tiro pra exatamente. Cima. E aquilo, cara, te bota ali no estágio zero, né? Você, como você, um cara antenado com as coisas do mundo, não experimentou... formador de opinião. Como você não experimentou uma paleta mexicana? Eu falei, ah, beleza, vou lá. Primeira coisa que me assustou. O quê? O preço. Quanto custa? Dezão. Ô, louco! Dezão num picolé. Num picolé. Amigo, quanto é tá picolé? Um chicabão? Um chicabão não, custa R$2,50. R$2,50 é muito melhor. Chicabão. É verdade, cara. Não tô zoando. Aí eu fui lá, fui experimentar um desses sabores exóticos, né? Tinha uma lá, banana com Nutella. É uma porcaria, né? Que é horrível. Isso, ruim, porra. Doce que é o inferno. A única coisa de banana que eu gosto é a própria banana. É. Eu não gosto de sorvete de banana, biscoito de banana, banana com a puta que te pariu. Banana não... Bolt, nada. Nada. Né? Banana Bolt, eu odeio banana Bolt. E aí, beleza. E uma garota que tava comigo, que trabalha comigo, pegou um lá de melancia. E eu falei, como que é o seu? E tem recheio de... Ah, não tem recheio de nada. Ah, tá... O seu tinha recheio? O meu tinha recheio de Nutella. Nutella, banana e Nutella. Banana e Nutella, você pode fazer na tua casa facilmente ali, R$1,20. Nutella roubada de um sachê de um hotel qualquer. Exatamente. E aí, beleza, pô, isso não tem o menor cabimento, né? Sem graça e tal. E aí eu experimentei o de melancia, também um picolé de melancia vagabundo. Como... E aí, cara, aquilo me deixou maluco. Eu falei, não é possível, cara. Por que que as pessoas estão, né? E eu comecei a falar com o cara, o dono da paleteria. Falei, cara, isso é mexicano mesmo? Cara, mais ou menos, né, cara? Comprei uma franquia e tal, tô indo pra segunda e blá, blá, blá. Eu falei, tinha fila, as pessoas pra comprar. Pra comprar a paleta. Eu quero uma aí de... Muitos sabores, né? Muitos sabores, umas um pouco mais caras, inclusive, tipo até 12 paus, 14 paus, enfim. Curioso é justamente essa loucura de você poder, inclusive, questionar a legitimidade, né, das paletas. Porque mesmo sem a gente nunca ter colocado os pés ali no México, dá, obviamente, pra você ir consultar a internet, né? E tirar a sua dúvida se essa porra realmente é consumida no país do ligeirinho, tal como ela é vendida aqui no Brasil. Por exemplo, se a gente entrar no Google Brasil e no Google México, olha só isso, gente. Os dois, abre as duas telas, põe uma do lado da outra. Exatamente, e fazemos uma pesquisa por paleta. O Google México, ele vai mostrar ali o quê pra você? Simples picolés, né? E, de maneira ocasional, um ou outro mais elaborado. Já no Brasil, onde teoricamente as paletas são mexicanas, o resultado da pesquisa, dá uma sacada aí, dá uma parada, umas paletas com um pedaço gigante de frutas. A maioria esmagadora, as paletas são recheadas. Diferente do México. No México é o picolé sem vergonha que a tia vende por R$2 por R$1. Eu entrei na página mexicana do Wikipedia correspondente às paletas. Certo. Fala exatamente isso que você falou. Pode ser feito de água, de leite e às vezes, com recheio. Aí fala assim, no Uruguai, sei lá, o nome é helado. Na Argentina e no Brasil, picolé. Cara, o Wikipedia, o pai dos burros digitais mexicano, tá falando que essa porra no Brasil se chama picolé. Mas essa imbecilidade, essa loucura, esse raio gourmetizador que deram no picolé, o que é pior, né? Falar de uma coisa que não existe. No México eles não recheiam tanto assim como aqui, eles não metem tanto leite condensado dentro de um picolé sem vergonha de água e que suco de uva. De tanque. Mas vamos fazer aqui um pensamento a respeito de comidas que são vendidas no Brasil como se fossem também tradicionais de outros cantos do mundo. Eu tenho uma história pra falar. Porque, olha só, o cara vem com a paleta mexicana. Toda barraquinha, todo quiosque de shopping, tudo tem lá, sempre tem um motivo mexicano. Então a pessoa tá induzida a acreditar que aquele cacete de fato veio do México. Exato. Sendo que o Wikipedia do México fala que paleta é igual picolé. Mas enfim, isso já aconteceu no Brasil com outras coisas, concorda ou não? Eu tenho uma história aqui. Conte tudo. Eu acho que você conheceu. Ele morava na Alemanha, mas ele é libanês. Filho de imigrantes russos, casado com argentino. Morou no Líbano. Tá. Me contou que morou no Líbano. Eu até ciceroneei, o levei pra Ubatuba. Olha só. Lá. Tava ele e a mulher dele lá e tal. Eu apresentei alguns lugares, né, tal. E ele, quando ele falou que ele era... Era o Tom do Cajueiro. Tom do Cajueiro. Tom do Cajueiro. Só apresenta. Esse é o mar do Brasil, 8.511.965 quilômetros quadrados. Tudo decorado, igual aqueles guias fazem. Tom do Cajueiro. Exatamente. Aí, ele falou assim, eu morei no Líbano, gosto de comida libanesa. Eu falei, ótimo, tem uma rede de fast food de comida árabe. Sim. Que é o Habib's. Vão te levar lá. Você gosta? Os olhos do cara devem ter brilhado. Nossa, porque tava com saudade da terra dele. Quando eu falei mais comer feijoada e tomar caipirinha. Exatamente. Quando eu falei que existia um fast food de comida árabe, ele adorou. Pirou. Vamos pro Habib's. Chegou lá, ele olhou o cardápio, olhou as fotos e falou, mas não era comida árabe. Ele não ia no restaurante árabe? É, ele não ia no árabe, no restaurante libanês. É aqui. Olha, tem esfirra de catupiry. Tem, como é que chama? Falafel, sei lá. Acho que é falafel. De inhame e tal, olha isso daqui. Ele olhou pra mim e falou assim, cara. Não. Não é. Te levantou. Bate você. Está me enganando. Eu achei que ele ia explodir uma bomba no meio daquele restaurante. Tá? Levantamos e fomos comer no McDonald's, que ele tinha certeza da bosta que ele comeria em qualquer lugar do planeta. Exato. Mas então, o Habib's faz isso muito bem, né? E outros tipos de comida, você citou no episódio gourmet, do sushi, que no Japão é um aperitivo, exatamente, né? Exatamente, aqui o cara vai encher o rabo com essa barca de sushi, como se fosse o prato principal. Não é. Quando o japonês vê isso, ele vomita. Ele vomita, cara. Vê você mesmo se entupindo. Com toda a educação oriental que ele tem, ele vomita, ele não acredita naquilo. Exatamente. Vê você se entupindo de arroz, alga, peixe cru, igual um refugiado polonês, ele te dá tapa na cara. Dá, ainda porque... fala, filho da puta, pá! Mas isso acontece com comida chinesa também, cara. Você abre o cardápio de comida chinesa. Comida chinesa, cara. E você come cachorro, seu maldito aqui? Você come besouro? Você come lagartixa empanada? Não come. No bairro da Liberdade, no Brasil, tem um ou outro restaurante frequentado só por chineses. Sim. Que tem comida chinesa. Em outros países, você já encontra restaurantes chineses com comida realmente chinesa. Sim. Uma vez viajando, eu vi um restaurante chinês e falei assim, vou comer. Bater um yakisoba, um frango xadrez, com amendoim em cima. Arroz primavera com ovo e apresuntado. Ai, chineses. Amigão, entrei lá, era só escorpião frito, é lógico, orelha de cachorro. Uma que o cardápio eu não entendia. Eu dava sorte que tinha uma fotinha do lado. Não tem, cara. Essa porra desses restaurantes chineses vai pro inferno, não é nada daquilo. Eu bati um rango chinês hoje falando isso. Mas feito pelo nosso grande Juarez é o que mais importa, né, cara? É muito bom, cara. Então, como o Alexandre falou, nós nunca estivemos no México, mas consultando a web, notamos que as paletas no México estão muito ligadas à cultura periférica. Afinal, o México, tal como o Brasil, é um país de alto índice de pobreza. Fudido. Esta ligação das paletas com os fudidos mexicanos que eu estou me referindo aqui é o hábito de fazer as paletas de água e fruta, que suco, tangue, seja lá o que for, lógico, nas casas, né, dos mexicanos lá. Afinal, é um país que também tem um pouco de calor, né? É, sim, muito quente. Exato. O México é muito quente. Então, o que se gourmetizou por aqui no Brasil, tem lá no México o seu maior peso, né, ali nas favelas mexicanas, né? Aqui talvez não seja tão diferente, pois temos a nossa versão brasileira para as paletas de fudidos. No Brasil não usa palito e sim sacos de mais plástico. Mais nojento e mais legal. Cara. Que são os sacolés ou geladinhos, chup-chup, din-din, flautinha. No Brasil tem um monte de nome. Tem. Cada um chama. Gelinho também, o pessoal chama em algum canto. Exatamente. Mas que vamos... é um saquinho plástico, né? De, sei lá, polietileno, sei lá do que é aquilo. Que eu vendi, Alexandre Moreira, um paleteiro. Eu tenho que dar um jeito de gourmetizar o geladinho. Então, cara, eu sugiro a gente gourmetizar apesar o geladinho. Apesar que já tem o Ice Gurt. Apesar que o Ice Gurt não é uma gourmetização do geladinho. Não. Porque o Ice Gurt continua atendendo a mesma camada social, né? Exatamente. Eu não compro Ice Gurt por causa das vendedoras de Ice Gurt. Mas eu sugiro fazer uma paleteria na periferia. Certo. Uma paleteria de fudido. Certo. O nome da paleteria seria De La Puente Pra Cá. Excelente, cara. Vamos fazer paleta de tangue, fazer coisas do tipo. Não, porque os geladinhos, assim que eu experimentei aquela porra da paleta, eu... Detalhe, pessoas, eu fui pra segunda, pra contraprova. Ah, você eu testou? Eu fui pra segunda contraprova. Não satisfeito de tomar no cu. Mas ganhei, mas esse eu ganhei. Ah, é por quê? Não, um cara lá, não, vamos lá. Eu falei, não, cara, não, eu te pago uma. Eu falei, então beleza. Aí peguei um outro sabor, falei, vai que eu errei, né? Aquele lá eu errei no banana com Nutella e pedi um de morango. Simples, morango, quem morango, sabe, né? Why not? Morango com recheio de alguma outra coisa que eu não vou lembrar agora. Mais uma vez eu comprovei. Cara, os geladinhos da mãe da Joelma, pra quem não conheceu, pra quem não esteve da ponte pra cá, pra quem não esteve no extremo sul da zona sul de São Paulo e não sabe o que era o geladinho da mãe da Joelma. Aquilo sim era refrescância, meu amigo. Beleza. O sucesso eram os geladinhos de abacate. Ah, na casa da mãe da Joelma tinha 3 abacateiros. Muito mais mexicano. Muito mais mexicano. Porque o México exatamente, consome tonelado. Né? É. Exato. E ali, meu amigo, a mãe da Joelma, Dona Maria, o que aquela mulher vendia de geladinho de abacate? Vendia no portão, no portão. No portão, chegava, gritava. Batia lá, e exatamente, e cara. E eu vi ali uma oportunidade de negócio. Sim. Aí na época que lançou-se no Brasil... Aí você resolveu... Qual era o nome da mulher mesmo? Dona Maria. Aí você resolveu incubar o negócio da Dona Maria. Não, eu peguei e falei, vou vender geladinho também. No Brasil tinha acabado de lançar o Quick, lembra do Quick? Lembro. Existe ainda hoje o Quick, né? Faz do leite uma alegria. Faz do leite uma alegria. Tinha o Quick chocolate, que não passava de um achocolatado normal, igual a todos os demais. Sim. E a revolução morango. Era o Quick morango, né? Sim. E ali é que eu estourei a banca, meu amigo. Era uma concorrência, quem vendia mais? É o geladinho de Quick do Alexandre ou o geladinho de abacate da Dona Maria? Então, ao invés de você franqueá-la, você... Foi concorrer, cara. Você fez o seu startup lá. É, mas o meu insucesso com o geladinho é o mesmo se eu abrisse um boteco hoje, né? Consumir mais do que... do que vender. Então, ou um prostíbulo, como era uma ideia um tempo atrás. Então, não dava para consumir todo o estoque, como eu fazia. Então, não tive sucesso. Mas o geladinho, como você fez essa correlação aí com a paleta no México, o geladinho, gelinho, sacolé, qualquer nome que seja que vocês deem aí nos outros cantos do Brasil, ele é essa versão, digamos assim, mais refrescante, né? A essência da real paleta mexicana e os geladinhos, sacolé, chup-chup, é refrescar mesmo. A periferia. Exato. Quantas partidas de futebol na rua valendo geladinho, meu Quanto? Amigo? E hoje estão pagando 10 conto numa maldita de uma paleta. Mas, enfim, E voltando a falar dos altos e baixos aí desses hypes todos, a gente tem que falar aqui das franquias de comida, né? Geralmente é quiosque em shopping. E eles vendiam ali até pouco tempo atrás toneladas de cupcakes, tá aí. Cupcake também. Cupcake foi um hype foda, hoje tá no limbo. Como era o nome daquele bolinho que você comprava que vinha com papel? Sim. Era bolinho, bebezinho. Bebezinho. Era um cupcake. Não passa de um bebezinho. Um bebezinho, cara. Sofisticado. Exatamente. É, outra onda também que é brigadeiro gourmet, né? Brigadeiro gourmet também foi hype durante um bom tempo também. Tá caindo no ostracismo. Já tá indo pro vinagre. Sorvete de iogurte. Sorvete de iogurte, o que tinha de quiosque espalhado de sorvete de iogurte. Hoje em dia tem um ou outro. É, quem comprou a franquia daquilo... Cara, que negócio. Que vaca furada. Pergunta pra gente. Manda um e-mail pro academiadetres@gmail.com. O Sebrae dos fudidos. A gente sabe como é que funciona o gosto do povo. E tantas outras coisas, né, que vão caindo ali no esquecimento e deixam de ser moda. E daí ninguém mais consome. Daí fica aquela desgraça toda. A loja fecha. Essa onda gourmet também, temporal, né, sazonal, não é só ali das madames, né, da Fradi Coutinho, senão dos shoppings, né. Tem na periferia também. Todos os lugares, né? Tem as ascensões e quedas de comida de temporada, né? Podemos dizer assim. É, tem aqueles verdadeiros hits, né? No ponto de ônibus, por exemplo, né, cara? É, quem não bateu um milho cozido? Milho, né, cozido. Aqui em São Paulo, não sei como é que é no resto do país, teve uma mania foda. Foram consumidas toneladas de milho cozido. E só que fora da espiga. Isso, uma gourmetizadinha, podemos dizer exatamente, assim, né? Exatamente. Que o que gourmetização o cara faz? Periférica. Exato. O cara pega no ponto de ônibus. O cara pega o milho e ele corta, né? Ali ele tira os grãos do milho ali. Debulha. Debulha e ele joga. Isso é que eu acho mais bacana, é o recipiente. O recipiente, ele é uma parada de isopor que é pra botar hambúrguer, né? Aquela caixinha de hambúrguer. Aquela caixinha de hambúrguer de isopor que fecha. McDonald's inventou. Exatamente. Daí o cara mete ali o milho raspado e manda manteiga em cima. Manteiga, cara. E dá-lhe uma colherzinha de comer bolo em aniversário de criança. E você se lambuza. E você entope suas coronárias com aquele mezzo milho, mezzo manteiga que tem ali. Mas tem algo que eu achava mais nojento, Walter. Você que consome, parabéns pra você, viu? Mas na boa. Mas tinha algo que eu achava mais escroto do que o milho. E também teve o seu hype, tal qual os cupcakes, e também teve a sua queda. Essas batatas fritas, cara. A batata frita colocada nesse mesmo recipiente aí de isopor que foi criado pra colocar hambúrguer. Aí o cara vai lá, compra batata frita, toma aqui uma moeda de um real. Frita no óleo diesel. E de 25 dias, aquele óleo fritou todas as batatas. Todas, do mês 30 dias, exatamente. O cara toma aqui a batata e toma ali ketchup e toma ali maionese e bota aquela porra e dá um palitinho pra pessoa desgraçada sair com um palitinho. Aí, cara, você entrava numa lotação, numa Sprinter, numa H100, indo pro Lago 13 de Maio. E o cheiro? O cheiro de gordura oxidada que ficava ali dentro junto com aquela maionese que ficava decantando o dia inteiro debaixo do sol. Exato, cara. Com aquele cheiro, aquela van fedendo, que puta que pariu, cara. O que não gourmetizou muito, vendedor de pipoca de porta de igreja, isso não teve como. Gourmetizou só a embalagem, né? Não, teve um toque de gourmetizador, sim. Teve. Foi adicionado bacon e queijo parmesão. Tal qual uma pipoca de Red UCI. Exato, só que... não, tem pipoca gourmetizada que vende no shopping, nos tubetes de papelão. Sério, tem, cara? Tem. Cacete. Tem. Puta, eu já comi. Sabe que aquela, é aquela pipoca também de ponto de ônibus, que vem em milha, não é? Que vem no saco. Eu sou viciadaço, não, cara. Então, é aquilo mergulhado no chocolate ou em outra coisa. Eu não me meto, não. Eu só vou na tradicional, eu sou viciado. Por que o saquinho é rosa, você que é um especialista em quase tudo? Por que todos os sacos são cor de rosa? Não sei, deve ser eu mais barato. Eu achei que ia ter algum motivo, cara. Eu só gosto da Emília, vou fazer um merchan aqui. Pipoca Emília é boa porque é açúcar pra caralho, cara. Você tava falando da batata frita, eu me lembrei de uma história aqui. Uma coisa, eu não sei se eu li em algum lugar, alguém me contou, o sujeito tinha uma barraquinha de batata frita. E a batata frita, peraí, sabe, a gente pode estar confundindo quem não conheceu. Porque a batata frita que a gente está falando é tal qual a batatinha do McDonald's. Sim, batata palito, cortado. Porque tem também as batatas tipo chips né, que ainda são vendidas aí aos montes. Mas a gente estava falando da desgracença, né, com a batata estilo McDonald's. Então... Eu ouvi falar de um sujeito que vendia uma batata dessa. McDonald's. Batata McDonald's na caixinha de isopor com maionese e ketchup. Eu vou vomitar, cara. Aí ele tinha uma variante. Tá. Aí o que ele fazia, ele adaptou uma parada naquele porta-mala gigante que a variante parece tem. Parece que foi feito pra isso, pra vender batata frita. E caldo de cana e trocar pintinho. Pamonha. E trocar pintinho por garrafa de champanhe. Aí vender detergente feito no fundo de quintal. Exatamente. Aí o cara fritava o dia inteiro as batatas ali, jogava o óleo fora, pelo menos no final do dia. Ele dava fim. Não, óleo. Não dava. Ele fritava o dia inteiro, ele não jogava o óleo fora e no outro dia dava sequência ao trabalho com o óleo virgem. Não. Eu já trabalhei com fritura de batata, eu manjo disso. Tem que trocar o óleo, pessoal. Aí o que que ele fazia? O que que ele fazia? Com a gordura quente, tá. O tacho quente. Tá. Ele pegava, botava ali atrás e ia dirigindo devagarinho até a casa dele pra não derramar o óleo quente. Certo dia cruzou alguma coisa no caminho da variante. Freou o óleo quente nas costas dele. Voou nas costas dele, cara. Nossa. Porque ele nunca mais fritou batata. Até hoje, girando água das costas com gás. Caraca. Então, são tantos exemplos, né, de sazonalidade gastronômica aí. A história mostra que a paleta mexicana, ela vai cair no ostracismo também, cara. Vai. Então, se você tá pensando ou se meteu ali as suas caras em comprar uma franquia de paletas mexicanas, pode ter certeza que isso vai passar e toda aquela economia que você colocou ali, teu FGTS. Sujeito, ele trabalhando. Vendeu o carro. Aí ele fala assim, eu vou montar uma porra da franquia. Aí ele tá lá 30 anos lá na Volkswagen, trabalhando lá, soldando sei lá o quê, porta de Kombi. Aí ele vai lá, faz um acordo com a empresa, pra empresa mandar ele embora e ele pegar a grana. E aí ele pega, vende o Opala que ele tem, todas as economias pra montar uma paleteria que ele acha que na vai... feira noturna que eu te falei, tem um cara vendendo paleta lá. Tem um cara no carrinho, cara. Olha que loucura. Mas então, esse cara que fez tudo isso, que gastou tudo que tinha numa franquia de paleteria, corre o sério, mas o sério risco de ter enfiado esse dinheiro no rabo. É exatamente o que vai acontecer. E eu passo todo dia por uma avenida aqui de São Paulo, no final do dia, e tem um cara engraçado. Eu tava dando carona pra minha irmã na volta, agora no parede da carona porque ela vai ter bebê. Uhum. E a gente vem comentando as coisas, né? Você vê aquilo ali, comenta a roupa das pessoas. Vocês fazem uma academia de treta isso. No caminho. É, e que não pode ser falada em outro lugar senão dentro daquele carro, né? Recheado de preconceito, de achincalhamento, mas fica ali dentro, ninguém vai ouvir. E a gente passa por um cidadão. Todo dia. Você conhece mais de carro do que eu. Aquela perua da Tempra. Tem o Tempra e tinha um Tempra com a extensão maior lá. Station Wagon. Acho que era isso. Tempra SW. Isso, Tempra SW. Esse cara, eu vi a primeira vez que ele estacionou lá, assim, a gente levantou, começou a botar um monte de panela pra fora. E o cara não tem panca de vendedor de comida, né? Não tem panca de vendedor de comida. Tá ali com um tênis branco, uma meia que vai até a canela, uma camisa polo, manja. Aí eu e minha irmã começamos a pensar. Mas o Tempra, há muito tempo, deixou de ser um carro, carro bacana. Eu acho que o cara... Já é um carro de fudido. Não, já é. Mas o cara, ele é um cara bem cuidado. Manja, tomou leitinho até os 15 anos, esse tipo de coisa. Sim. Dá pra você perceber, ele bateu olho no cara. A gente começou a analisar o cara. O que será que aconteceu com ele? Qual foi a derrocada que ele teve na vida? Separou da mulher, a gente separou da mulher, a mulher arrancou até a cueca dele, só sobrou dinheiro pra comprar esse Tempra. Aí ele teve uma ideia. Vender acarajé. Eu falei assim, esse cara... Ele botou uma saia de baiana? Então, exatamente, não tem nada disso. Ele não tem um turbante, não tem uma saia branca. E ele tá vendendo acarajé. E qualquer dia eu vou parar lá pra comprar uma acarajé dele, porque nunca vejo uma pessoa comprando uma acarajé dele, porque não. Falta esse marketing. É, não dá credibilidade não pra você comprar uma acarajé da mão de um cara que parece que acabou de sair de Munique. Um Yupp. É, cara. E aí você percebe que o cara tá falido, porque ele tá num Tempra, ele não comprou nem uma H100zinha, né? Pra vender a acarajé, pra dar uma gourmetizada ali e tal. Então, eu tô com um pouco de dó. E às vezes eu passo e ele tá sozinho tomando cerveja, não para um desgraçado pra comprar uma. Precisar o acarajé, na acarajé com Nutella, sei lá, uma coisa nesse sentido. O Alexandre, entre os sabores, né, que das paletas, temos aí a jabuticaba, manga com pimenta, melancia com limão, açaí com banana. Melancia com limão, acho que foi a que a garota lá me experimentei. Ela tomou, ela chupou. É. Iogurte com damasco e por aí vai. Os preços são assustadores, como falamos aqui. Um picolé desse pode custar ali 12, 13, 14, 15, 16 reais. Né? Exatamente. É possível. Eu vi a tabela de preços, chega acho que até por aí mesmo. 16 pilas. Olha só. Então o ouvinte Matheus Belloni, lá de São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, nos contou o seguinte, abre aspas. Só de ouvir falar esse nome, paletas mexicanas, já me dá dor de cabeça e começa a crescer uma veia no meu pescoço. Aqui em minha cidade, a febre das paletas está presente em todos os shoppings. E o hype é tão grande que podemos apreciar posers desfilando seus picolés gourmetizados, quase que esfregando em nossas caras. É isso, cara. É ostentação. Ostentação. É a chupada ostentada. Que porra. Eu vou andar com um geladinho lá no shopping JK qualquer dia, cara. Eu vou fazer um mock-up de resina que nunca derrete. Sim. Pra eu sair por aí. Geladinho, cara. Eu quero ostentar o geladinho da mãe da Joelma. Acho que ela morreu, coitada. Voltando ao e-mail. Minha namorada e eu resolvemos experimentar essa tal de paleta mexicana. Então nos dirigimos ao balcão de um dos diversos estabelecimentos e pedimos os preços ao vendedor. Olha só a resposta. Fruta, R$8. Leite, 10 pratas. Era 25 centavos de fruta e água da Dona Maria. Não dava uma nota. De leite era 50. Então, e o recheado é 12 pratos. Acho que o dele tá até menos inflacionado aqui, viu? Eu, de onde que ele é, cara? É São José do Rio Preto. Ah lá, tá. Eu vou pra aí, chupar uma palita. Só de pedágio que você vai gastar até lá, amigão. Você vai gastar uns R$150. Fora a gasolina, R$3,39, amigão. Voltando novamente ao e-mail. Ao ser informado do preço, soltei um espantado e sonoro... O quê? Doeu. Oito pau num picolé, vagabundo. Doeu na alma. Pelo menos eu teria a sensação de tirá-lo da embalagem que parecia ter sido desenhada, né, por um artista renomeado. Só que não. O vendedor, filha da puta, nem falou nada e abriu logo a embalagem do picolé. E se fosse pra viagem? Mas se ele fosse botar numa mala o picolé, por que que ele... Agora enfia no rabo isso aqui. Fala assim pro vendedor, enfia isso no rabo que eu vou levar. Puta. Mas ele gostou da embalagem, cara, e eu acho tão vagabundo a embalagem. Eu tenho certeza que é o mesmo cara que faz a embalagem de doce de banana, não, do Oliveira. É o mesmo cara que faz. Eu já pesquisei, realmente tem umas terríveis, tem umas melhorzinhas, sim. Tem umas que todas são transparentes, todas. Pesquisando na internet. Os dois que eu chupei são transparentes. Então, pesquisando na internet, eu vi umas que são impressas, que são bem impressas. Por quê? Não, tem impressão, não, mas a embalagem é transparente. Não, com fio impresso em filme leitoso, que não dá pra ver o interior. Sério? Por quê? Por quê? Porque se o cara acha que o produto dele não tem dignidade pra ser apreciado... Ele esconde e coloca uma ilustração foda do lado de fora. Motherfucker. Toda trabalhada, tá, ou uma foto photoshopada, um 3D recém saído do Maya. Vocês sabem, eu que é pegar um geladinho e você vê ali... E aqueles pedacinhos da semente do maracujá que a mãe da Joelma fazia. Era tava fantástico. Tudo ali, transparente. Tá a textura... Cara. Puta, como eu adorava comprar saquinho de geladinho em Santo Amaro pra vender depois, cara. Oh, muito obrigado, Matheus, pelo seu. Mas, Matheus, você tá na mesma pegada que a gente. É absurdo, tá vendo os nossos ouvintes como eles são inteligentes? O cara vai lá, se espanta. Duvido que ele leva a namorada dele pra chupar uma porcaria dessa de novo. Nunca mais, né? Primeiro dele, acho que ele não vai fazer com você, que repetiu a experiência. Não, eu ganhei, cara. Ganhado. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook pra vocês ficarem ligados nos próximos temas. Aí dá pra vocês mandarem suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado semanalmente, geralmente no domingo. E se você conhece uma banda ou toca em alguma, entre em contato conosco pra ela rolar aqui nos BGs do nosso podcast. E nessa semana, Alexandre, a banda tem muito a ver com comida de... Paletas. Com paletas, que é o churros. Churros! Churros, também mexicano. Eu acho que é mexicano, não sei. Vai saber. Pelo menos o Chaves vendia. Acho que os churros no México não tem aquela desgraça do recheio. Do recheio de doce de leite. É no Brasil que se mete a rechear tudo, cara. Por quê? Recheia a borda da pizza, recheia a paleta, recheia os churros. Recheia tudo, cara. Recheia tudo. Até as mulheres nós recheamos com silicone. Eu preciso dar uma olhada no YouTube que tem um episódio que o Seu Madruga tá vendendo churros. Aí é fácil, é só ficar aí no Google Street View e ficar procurando barraca de churros. Você vai encontrar. Eu falei aqui, né, da roubada que é se meter nessas franquias de paletas, tantas outras. O nosso ouvinte e xará, Alexandre Montalvão, nos contou o seguinte, abre aspas. Minha irmã mais velha já se meteu em muitos negócios e a maioria deles frustrados. Já foi dona de Lava Jato, mas depois que a vigilância sanitária descobriu que ela fazia uso da água suja de um canal aqui de Santos para lavar os carros, o negócio dela foi fechado e ela quase presa. Lavava os carros com esgoto, que beleza. Ela foi descoberta depois que um juiz estranhou o cheiro de esgoto com camarão que impregnou no Lexus dele. Ai, cara. Depois, ela se fudeu quando tentou transportar crianças em uma van escolar e certa vez esqueceu de pegar uma criança. E a pobrezinha teve que esperar na calçada a mãe que depois veio a quebrar um dente da frente da minha irmã. Uma mãe revoltada, cara. Ah, amigão, tá... mexe com a cria de uma mulher. Você vai tomar pancada. Na sequência, ela achou que seria uma ideia excelente entrar na onda de comidas da moda e montou uma lojinha na praia de Zé Menino. cara, eu adoro essa praia. Eu também, eu acho o nome fantástico, Zé Menino. É, Zé Menino, cara. Puta, que maravilha. Vamos qualquer dia fazer menino? Já fomos. Lembra da caixa de ferramenta? É mesmo. Foi Zé Menino. Ai, Katsu. Enfim, ela montou a lojinha em Zé Menino para vender brigadeiro gourmet. Loja essa que também não prosperou, pois a clientela não aprovou a tentativa da minha irmã de baixar os preços dos produtos usando como matéria-prima Nescau e Toddy. Depois de muito quebrar a cara, ela conseguiu enganar algumas pessoas no ramo de revenda de carro e pretende usar o dinheiro que ganhou comprando uma franquia de paletas mexicanas. Aí o nosso querido ouvinte, o Alexandre Montalvão, pergunta: vocês acham que vai dar certo? Algum conselho para minha irmã? Ó, oh, queridinha, vende geladinho, vai por mim. Zé Menino, geladinho, faz mais sucesso que paleta. Vende, você vai vender essa porra dessa paleta, você enganou. Vai pagar a franquia primeiro. Vai pagar a franquia. Você teve um puta no trabalho enganando um monte de gente vendendo essas bostas desse carro aí. Exato, agora você tá sendo enganado. Agora... Por quê? Porque você tem, pelo visto, ela manja de enganar pessoas. É, cara. É, dá uma gourmetizada no geladinho, né? Isso. E vende, cara. Vende o chup-chup, é o sacolé, o geladinho. Vai pela nossa. Paleta, você tá fudida. Sobe o BG, Krausevec.